panier du monde à Fleury-des-Aubrais, assador typique à Fleury-des-Aubrais, hôtel Les Trois Vallées à Saran, Adopt Speciality à Olivet, Bâti Casa 45 à Chingy, Aldora Construction à Fleury-des-Aubrais, Les Amis du Bâtiment à Ingré, Entreprise Olivera à Olivet, DMC Neuf et Rénovation à Orléans, CIMAC Entreprise Générale du Bâtiment à Saran, DLP Plomberie à Châteauneuf, SMP Ravalement à Fleury-des-Aubrais et Vasco Frères Charpente et Couverture, La Chapelle-Saint-Mémin. A todos, muito obrigada. A tous, un grand merci et baignage Radio Arc-en-Ciel. Codiaz Voyage vous propose un séjour à Andorre et Lourdes pour le prochain week-end de la Pentecôte. Le départ aura lieu le vendredi 26 mai. Depuis Gien, départ à 18h. Depuis le Théâtre d'Orléans, départ à 19h30. Vous arriverez à Andorre le samedi 27 mai au matin, quartier libre, pour une matinée shopping dans les ruelles d'Andorre. Ensuite, vers 14h, vous partirez vers Lourdes. Vous séjournerez dans cette ville du samedi 27 mai après-midi au lundi 29 mai. Le tarif est de 270€ par personne tout inclus, sauf les boissons, le dîner du vendredi 26 mai et le petit déjeuner du samedi 27 mai. Alors, vous êtes intéressé? Vous souhaitez réserver ou bien obtenir plus d'informations? Trois numéros de téléphone sont à votre disposition. Vous pouvez appeler le 02 38 38 16 64 ou bien le 06 33 01 83 00. Enfin, le 07 81 76 59 64. Allez, libérez votre esprit et osez. Vous n'avez pas à prendre le volant, Codiaz s'occupe de tout. Então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos sexta-feira, 5 de maio. Ora, então, vocês estão à escuta de mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentado por mim mesmo, Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Ora, então, para quem trabalha, um ótimo trabalho e muita coragem, porque hoje estamos com um tempinho de chuva, e que é bem precisa. E para quem viaja, também uma ótima viagem, que tenham muito, muito cuidado. Ora, e quanto à nossa meteo, hoje estamos, esta manhã estamos com 10 graus e à tarde com 20, mas esta chuvinha é bem-vinda. Então, vamos começar já com as nossas músicas e a nossa emissão e começamos já de entrada com Zezito, Pedi Adeus. Ora, fiquem bem e uma ótima escuta com a Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Para proteger toda a humanidade, pedi a Deus para acabar com todo o mal e falsidade. Rezo com fé para pôr um fim a todas estas guerras. Precisamos de mais paz aqui na terra e também para perdoar quem tanto erra. Peço, meu Deus,

sozinho eu te quero e também te amo. E tu, que sentes? Te quero desde que nos conhecemos. É tanto amor que nós temos. E eu te quero e também te amo. E é tão belo saber, penso em ti outro ser, sempre bem. Ora, 9 horas e 40 minutos e estamos à escuta da emissão O Fim de Semana à Porta. Ora, eu tenho aqui mais uma dedicatória, depois ainda tenho muitas. Eu hoje o telefone não para de tocar. E então eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte da Mónica de Chivilly para Maria, que dedica para a Ronda Minhota também. E então ela pediu-me para passar um ranchinho, um folclórico, e então eu vou passar aqui este belo folclórico. Então, um ótimo dia para ela e para todos que estão à escuta da Rádio Arcanciel. Y vas más arriba.

vient d'écouter Linda de Souza, un jour on se rencontrera, ça c'est vrai, hein. Un jour ou l'autre on se rencontrera là-bas. Escutar o Marco Paulo Aperta, Aperta com Ela, e vamos continuar com as nossas belas músicas. E então tenho aqui mais uma música que é pedida da parte de Mónica de Chivigui, e ela pediu para passarem Amália Rodrigues, Pelo Prazer de Ouvir. Então vamos escutar Amália Rodrigues. Tem movimentos de gata na canastra, a caramela. No coração a fragata, na canastra, a caramela. No coração a fragata, em vez de corvos no chale, caivotas vêm a pousar. Quando o vento a leva ao voo, baila no baile com mar de conchas, o vestido tem algas na cabeleira. e nas veias o latido do motor de uma treineira, e nas veias o latido do motor de uma treineira. Vende sangue e marzia, tempestades a proa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Próprio Maria, seu apelido Lisboa, seu nome próprio Maria, seu apelido Lisboa. Ora, 10 horas e 4 minutos, eu tenho aqui um anúncio a fazer, que é de... que é de uma missa que haverá na Catedral de Orleão. Então, no 14 de maio de 2023, peregrinos ao encontro de Maria, a Catedral de São Croix, Orleão, venham com a família e os amigos para estar em comunhão com os jovens de todo o mundo, com fé e alegria, a seguir Cristo, e seguir Cristo no caminho da santidade, seguindo Maria, a sua serva. E, então vou também falar em francês, que se houver francês queiram ir. Ora, venez en famille avec vos amis pour être en communion avec les jeunes du monde entier dans la foi et de la joie pour suivre de Christ sur le chemin de la santé à la suite de Marie, sa servante. Então serão às 15h30, terço recitado na Capela Recité, às 16h, missa precedida por Monsieur Jacques Blancard, Bispo de Orléans, às 16h, missa precedida por Monsieur Jacques Blancard, Évêque de Orléans. Então, se vocês estiverem interessados em ir nesse dia, no dia 14 de maio, vocês vão à Catedral de São Croix, Orléans. E vamos continuar então com a nossa emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta, e as nossas belas músicas. Boa escuta e uma ótima manhã para todos. A terra que me viu nascer. Lembro-me de um menino que andava sozinho, sonhava vir um dia ser. Sonhava ser cantor de cantigas de amor, com a força de Deus venceu. Nessa pequena aldeia o menino era eu. E hoje a cantar em cada canção trago esse lugar no meu coração. Criança que fui e homem que sou, e nada mudou. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer. Tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos do menino. Nem sempre feliz, mas é a vida que eu escolhi.

sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Horas e 15 minutos e estamos à escuta de Tony Carreira, Ai Destino, Ai Destino. E esta canção é dedicada de mim mesmo para o Cessaruga de Chatanoff Soluar, que não tenho podido passar lá, mas que lhe desejo um ótimo dia e tudo bom e muita saúde. Ai Destino, Tony Carreira, Ai Destino, Ai Destino, e continuamos então com quem? Com o nosso Joaquim Sena, Bem Bailar Kuduro, um cantor que é aqui da nossa região de Orleans. Sempre sem parar, vem comigo nesta dança, mexe o corpo e balança, e deixa o ritmo te levar. Vou-te conquistar e em ti me perder, sentir o teu calor. Vou-te seduzir, sentir teu prazer. Quero esse teu fogo. corpo e balança e deixa o ritmo te levar. Vou te conquistar e em ti me perder, sentir o teu calor e o teu corpo envolver. Vou te seduzir, sentir teu prazer. Quero esse teu fogo e sentir-me renascer. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Vem dançar comigo até vimos de escutar, né, os negros teus cabelos. E então e vamos continuar com a nossa emissão e tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas de trabalho, para todas as pessoas que o conhecem e não esquecendo António Lourenço e também o animador. Então da minha parte desejo-lhe um ótimo dia e também a toda a sua família. E então vamos ouvir um o título de Carlos Pires, Bira de Fafa. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou. Vou para a cidade de Faf, é dessa terra que eu sou. É dessa terra que eu sou, ai é belo o meu cantinho. É a cidade mais bonita que temos em todo o Minho. Mas ao fim de um bocado, ai não deu para aguentar. Era tanta picada, tivemos que parar. E então foi coça, mosquito coça, coça. Coça, ai coça sem parar. Coça, meu Deus que salta nossa. Coça, que não dá para aguentar. Mosquito. Mudámos de lugar para ficarmos a sós, mas o raio do mosquito lá foi atrás de nós. Ai, não deu resultado e fomos para o cais, mas ao fim de um bocado vieram muitos mais. ficamos bem quietinhos. Há mais do que uma hora para ver se o dia vinha, ia de vez embora. Então naquela noite cheguei à conclusão: não dá para namoricos em noites de verão. Porque é só coça, mosquito coça, coça, coça, ai coça sem parar. Coça, meu Deus, que salta nossa, coça, que não dá para aguentar. Mosquito. E vocês, minha gente, tenham cuidado sim. Se a noite estiver quente, não vão para o jardim. Lá vai estar um intruso, pequeno e mordaz. E nem só um minuto os vai deixar em paz. Por isso vão por mim, senão a sorte é vossa. E vai ser um sem fim de coça-coça. Porque o maldito inseto, espertinho vai lá estar. Não vai deixar tudo certo, ai ninguém namorar. Porque é só coça, mosquito coça-coça. Ai, coça sem parar. Coça, meu Deus, que solta nossa. Coça, que não dá para aguentar. Porque é só coça, mosquito coça, coça. Coça, ai, coça sem parar. Coça, meu Deus, que solta nossa. Coça, que não dá para aguentar. Mosquito. Ora, 10 horas e 30 minutos e estamos ao meio da nossa emissão com o fim de semana à porta e vimos de ouvir Mosquito, Coça, Coça. E então eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, para todos os seus colegas que o conhecem e também não esquecendo o Eduardo Teixeira e todo o auditório da Rádio Arcancel. Então vamos ouvir uma canção que ele adora de ouvir também. E também para quem está na escuta da Rádio Arcanciel. Vamos passar aqui, Jorge Ferreira, Um Belinho Caminhava. E vocês estão à escuta então da Rádio Arcanciel 96.2. Se ainda não se ligou à música, então liga-se e fica à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Um velhinho caminhava enquanto eu reparava onde o velhinho seguia. Voz que assim

acabemos de escutar quando se trata de viver. E vamos continuar com nossas músicas. São 10 horas e 40 minutos aqui na Rádio Arcancial 96.2. E continuamos com as nossas músicas e dedicatórias. E desta vez é da parte de Manuela de Araújo, para a sua colega Rosi, para todos os seus colegas, que, para todas as pessoas que a conhecem. E também não esquecendo o seu Charri e também o animador e todo o auditório da rádio e toda a gente que a conhecem. Então, vamos ouvir a bela canção dela que ela prefere e amorosa, que tem por título Tony Carreira Resta. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter, je te jure de changer, crois-moi. C'est bien qu'on oublie, pas comme ça sans regret, tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste. Dá-me uma pinguinha do teu vinho verde, Mariazinha, dá-me uma cedo. Marinhazinha, dá-me uma pinguinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Marinhazinha da Reda, dá-me uma pinga de vinho. Marinhazinha da Reda, dá-me uma pinga de vinho. Já tenho a boca seca, é dia de São Martinho. Já tenho a boca seca, é dia de São Martinho. Mariazinha, dá-me uma pinguinha do teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha do teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Mariazinha, dá-me uma pinguinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Deixa correr um bocado, não estejas com tanta pressa. Deixa correr um bocado, não estejas com tanta pressa. Desvia o topo para o lado e enche-me essa caneca. Desvia o topo para o lado essa caneca. Mariazinha, dá-me uma pinguinha no teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha no teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Mariazinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Deixa correr um bocado, não estejas com tanta pressa. Deixa correr um bocado, não estejas com tanta pressa. Desvia o copo para o lado e enche-me essa caneca. Desvia o copo para o lado e enche-me essa caneca. Mariazinha, dá-me uma pinguinha, uma pinguinha do teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha do teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Mariazinha, dá-me uma pinguinha para matar a sede. Mariazinha, dá-me uma pinguinha do teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha do teu vinho verde. Mariazinha, dá-me uma pinguinha, dá-me uma pinguinha. 10:48 e vemos de ouvir o Amarante, Mariazinha, dá-me uma pinguinha. E tenho aqui mais uma dedicatória, e desta vez é da parte da Cera Esperança, para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que estão a sofrerem. E não esquecendo ser irmão de toda a sua família, e ser Agostinho Monteiro também, toda a sua família. E então vou passar aqui uma música de Graciano Saga aqui no meu cantinho, pois eu sei que ela está à escuta da rádio, e ela teve de parabéns ontem, muitos parabéns para ela, e muita felicidade, tudo bom na vida. E vamos passar então esta bela música, que ela estará num cantinho em casa, à escuta da Rádio Arcanciel. Então, boa escuta e uma ótima manhã. A nossa terra é santa, nossa fé é tanta, desde o norte ao sul, temos o altar.

10 horas e 56 minutos e estamos à escuta de Ana Malhoa, Se Deus Me Ajuda. E depois vamos ficar então com Graciano Sagra, Volta Meu Filho. E a seguir estas músicas, passaremos uma página de fogo e depois continuaremos a nossa última hora da missão com o fim de semana à porta. E ainda temos muita, muita música a passar. Então, até já. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Vous

Vous êtes intéressé? Vous souhaitez réserver ou bien obtenir plus d'informations? Trois numéros de téléphone sont à votre disposition. Vous pouvez appeler le 02 38 38 16 64 ou bien le 06 33 01 83 00. Enfin, le 07 81 76 59 64. Allez, libérez votre esprit et osez. Vous n'avez pas à prendre le volant, Codias s'occupe de tout. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Mariano, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. Ora, então, vocês vêm de ouvir uma página do Pub e vamos continuar com as nossas belas músicas. E são 11 horas e 8 minutos e 10 segundos. E então, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. E vamos continuar a nossa última hora das manhãs românticas, não das manhãs românticas, mas do fim de semana à porta, que é melhor o fim de semana à porta. Amanhã romântica será terça-feira. E vamos continuar com Lionel Nunes, o meu sogro era atlético. Era atleta. Então, uma ótima manhã, boa escuta na Rádio Arc-en-Ciel. Meu sogro era atleta, tinha uma bicicleta com toda a engrenagem. Um dia ou à noite, eu então pensei correr, quis fazer uma viagem. Um dia ou à noite, eu então pensei correr, quis fazer uma viagem. Pus-me a cortar a meta e com força pedalei. Eu pensava que ia ser duro, encontrei um grande apuro, nessa altura então parei. Pensava que ia ser duro, encontrei um grande apuro, e nessa altura então parei. Eu voltei para trás então, com a bicicleta à mão, e a paia fui entrar. Guarde a praia bem guardada, a cerveja já está furada. Perdeu a camaradada. Guarde a praia bem guardada, por ser que já está apurada. Perdeu a camaradada. Meu sogro declarou, mas não sei quem apurou. Com esse grande loucura, tem paciência de fazia. Foi um tal divertimento lá em casa dos pais dela. Quando me vou dar a casar, eu tenho que me acalcular para não cair noutra estrela. Se eu me vou dar sogro era atleta, tinha uma bicicleta com toda a engrenagem. Um dia ou à noite, eu então pensei correr, quis fazer uma viagem. Um dia ou à noite, eu então pensei correr, quis fazer uma viagem. Pus-me a cortar a meta e com força pedalei. Eu pensava que ia ser duro, encontrei um grande apuro, nesta altura então parei. Pensava que ia ser duro, encontrei um grande apuro, e nesta altura então parei. Eu voltei para trás então, com a bicicleta à mão, e ao pai a fui entregar. Guarde a praia bem guardada, o jardim já está apurada. Perdeu a camaradada. Guarde a praia bem guardada, por sempre já está apurada. Perdeu a camaradada. Meu sogro declarou, foi você quem a ferrou com essa grande loucura. Cala-te aí, rapazinha, e botamos-lhe um remendinho, tudo na vida tem cura. Cala-te aí, rapazinha, botamos-lhe um remedinho, toda na vida tem cura. No dia do casamento foi um tal divertimento lá em casa dos pais dela. Se eu me voltar a casar, que eu tenho que me acabar, não tenho. Deixaste-me sozinha a ver as horas passar. Noutra fada tu andaste, quem te viu vem me dizer. E agora que chegaste, ainda me pedes para ter meu cuidado e meu carinho, e qualquer coisa mais talvez. Mas nem levas um beijo. Ce défi, c'est Vanish qui me l'a lancé. Un petit débardeur en soi.

Ora, então vimos de ouvir bombocas, tic-tic, e eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Cessaruga de Chatanoff-Soloar, que dedica isto a todos os seus amigos e não esquecendo o animador da Rádio Arcanciel e também o meu neto Télio, que ele adora, o miúdo. E então vamos ouvir o DNA, estão sempre na cucuxice. Então vamos ouvir esta linda canção. Ora, então também é para todos os seus colegas e amigos que o conhecem. Na farmácia da Caetana trabalham duas amigas, a Cremilda, o mosquito, a Julieta e a formiga. Conhecidas como insetos, são duas cuscovilheiras, querem homens para a vida, mas ainda estão solteiras. A farmácia virou moda com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cuspice. A patroa contratou uma nova funcionária, sedutora e provocante, é tão extraordinária. Os insetos estão atentos, prontinhos para atacar, mas ela não se fica e continua a provocar. A farmácia virou moda com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. Se a vida mora e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cuspice. A farmácia virou moda e o povo até já disse que estas mulheres estão sempre na cosquice. A farmácia virou moda com estas mulheres tão loucas. Metem-se na vida alheia, línguas afiadas, tão invejosas. Sempre na cusquice. Digo, Mantua é o melhor do mundo. É o português, é o português. Só mais uma vez, qual é o melhor do mundo? É o português, é o português. Digo, Mantua é o melhor do mundo. Ora, então estamos à escuta, toca e dança. Quem é o melhor do mundo é o português, é o português. Isso é verdade, é o português. Ora, então, e vocês estão à escuta da Rádio Arcancial 96.2. E tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo e não esquecendo o todo o auditório da Rádio Arcanciel e também o animador, e da minha parte eu desejo-lhe um ótimo dia. Então ela pediu para passarem a canção de Saúl, o bacalhau quer alho. Então vamos escutar esta linda música. Melhor para mim é ver-te sempre igual. sem grandes artifícios de valor para te enfeitar. O meu amor por ti não mudará, é sempre igual, quer hoje ou amanhã. E é o natural que eu te quero sempre amar. Eu sei que ela foi na tua vida aquela que passou sabe fugida, e que naquele tempo quase nada quis dizer. Se hoje é a mim que tu preferes, eu quero estar contigo onde estiveres. Desculpa esta paixão, mas são ciúmes. Não sei se tens razão em dizer tal. Melhor para mim é ver-te sempre igual, sem grandes artifícios de valor para te enfeitar. O meu amor por ti não mudará, é sempre igual, quer hoje ou amanhã. E é o natural que eu te quero sempre amar. Sempre igual, quer hoje ou amanhã. E é o natural que eu te quero sempre amar. O meu amor por ti não mudará, é sempre igual, quer hoje ou amanhã. E é o natural que eu te quero sempre amar. Ora, 11 horas e 45 minutos, e então estamos a um quarto de hora do final da nossa emissão, que tem por título Fim de Semana à Porta, e viemos de ouvir os Broas de Mel. E vamos continuar então com mais uma dedicatória, que é da parte do Seu Faria, que me telefonou, que ele vai de viagem com a sua família, que tenha muito cuidado e que faça uma boa viagem. E então vou passar aqui o Sagriano Sagra, Vai, Vai com Deus. Então vamos escutar esta bela música. Vai, vai com Deus, vai, vai com Deus, tu que vais à terra, imigrante nestas férias, vai com Deus. De carro, peço a Deus para conduzir-te pelo caminho mais seguro, amigo meu. Mas se tu fores de comboio ou avião, também rezo uma oração para chegares bem junto aos teus. Quando voltares, acendo mais uma vela para que o regresso tenha uma estrada feliz e que para o ano voltes a ver novamente, com saúde, a tua gente, nas férias no teu país. Vai, vai com Deus, vai, vai com Deus, ai, vai com Deus. Se fores no verão ou no inverno para longe, por ti eu peço para que chegues a sorrir. E a boa sorte nunca te deixe sozinho, e que as curvas do destino nunca sejam mais para ti. Quando voltares, acendo mais uma vela, para que o regresso tenha uma estrada feliz. E que para o ano voltes a ver novamente, com saúde a tua gente, nas férias do teu país. Vai, vai com Deus. Vai, vai com Deus. Tu que vais à terra, imigrante nestas férias, aí vai com Deus. Horas e 50 minutos e estamos quase na nossa reta final, e então vimos de ouvir o Graciano Sagra, que foi pedido de Cefaria, que ele vai de viagem, que tenha uma ótima viagem e tudo de bom. E então vamos continuar com as nossas belas músicas, e já temos pouco tempo, temos 10 minutos, e vamos escutar Jorge Ferreira, como estamos no tempo de maio. Vamos, Jorge Ferreira, 13 de maio, na Cova de Eiria. Então vamos à escuta desta bela música. Eles vêm de todo lado, a chuva, a sol, sem ensaio, a grupo sem lugar sagrado. É verdade que eles vão de todo lado, ainda hoje de manhã ouvi, e há muito peregrino na estrada para irem a Fátima na abertura da missa no dia 13 de maio. Então, fiquem bem, uma boa escuta na Rádio Arcalcel 96.2.

bom dia, 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira. 10 horas da manhã nos Açores. A partir de segunda-feira, há alterações no funcionamento das urgências de gastroenterologia e de urologia em Lisboa. O futebolista Pepe apresentou uma queixa à PSP por alegados insultos racistas no final do jogo de ontem frente ao Famalicão. Sol em Portugal continental, com previsão de céu temporariamente muito nublado no Minho, onde pode cair alguma chuva fraca. Na Madeira, previsão também de chuvisco, Açores, nuvens com algumas abertas. Notícias, edição Rita Soares. Há mudanças a ter em conta nas urgências de gastroenterologia e de urologia em Lisboa já a partir da próxima segunda-feira. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde anunciou